no dia D. No dia D. No dia D. O dia D, todos eles correm, correm, fogem, fogem, mas não sabem o que fazer, então posso, vou dizer. Querem, querem, querem bater, querem sentir, querem ouvir. Ouvir os tiros, tiros de calibres grossos aonde? Nos rostos, olhares deformados, é assim que são os fracos. Fracos caídos onde um simples inútil pó domina, combina com um mundo imundo, moribundo, como se fosse o todo. Garotas são mulheres, mulheres pela vida, vida atrevida. Alguém pergunta o que é? É uma prostituta caída. Quem seria aquela grande pobre barrigoda? Em alguma esquina procurando ajuda. Incerto, certo, valeu, você sabe, vale, não cale. A boca sempre estendida no ponto, pobre pescoço. Eles não medem esforços, porcos, a intenção é te deter com D. No dia D eu vou saber. Beco escuro, sujo, sujo, cigarros acesos, mil bolas. Cabeças livres, libertas, ligadas, ficam manchadas. Eles vêm na mão, ferro, berro, ferro, berro, certo? Você pode mandar um, meu grande, seja esperto. Sangue bom, vê se fica esperto. Assassinaram, você sabe com o que, um feto. Na escola, com coca, coca, heroína, sempre há uma menina, mina. Essa é sua cena, pipoco, pipoqueiro, pipoco no pipoqueiro, pipoco certeiro no peito feito. Eu não aceito, aceito a cor vermelha, com ele se assemelha, facão centelha na telha. Comando a guerra, no final a festa é certa. Rapaziada por aqui tem que ficar esperta. Quem ri por último vai rir melhor, ou será pior, sei não, véi. No dia D, pode crer, eu vou saber. Manaifada, afiada, barriga errada. Batidas fortes, eles dão a dor. Então irmão pendura, depois apura. Vem um arrastão de madrugada, se manda acabada. Falaram tanto, fizeram meias palavras. Eles vêm num pique só, chega e te arrasa. Boa conduta, ninguém tem, eu vou dormir. Eu tô de